Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, saibam os nossos ouvintes que quando nos pedimos, normalmente aqui das bandas, dizemos sempre que queremos voltar a falar sobre novos álbuns, novos concertos. E isso não é retórica, é efetivamente um desejo que assim seja. Portanto, hoje vai ser a terceira vez que vamos falar com esta banda, o que faz com que estamos a cumprir esta promessa e também faz com que seja sempre com um duplo agrado, ou triplo, ou como quisermos, é agrado redobrado perceber que as bandas vão tendo sucesso e que vão estando aí para mostrar o que vão fazendo. E este, curiosamente, é um disco que nos foi pré-anunciado com o tema Fado Saltério, e por aqui já os mais atentos já sabem que estamos a falar, mas a verdade é que vimos sabendo é que ainda antes do disco estar cá fora já andava a ser mostrado nesta que alguém apelidou de música klezmer, portanto, tradicionalmente judaica, mas que em Portugal se faz e muito bem. Estamos, pois, a falar uma vez mais de Smelek Makaia. E já o disse aqui e volto a repeti-lo. Chego a pensar que é quase inconcebível hoje em dia fazer-se um festival e, dentro de determinados parâmetros desse festival, não ter os Smelek Makaia, porque é naturalmente satisfação garantida e animação com estes membros do Smelek Makaia. Miguel, bem-vindo uma vez mais aqui à Boa Nova. E é por aí que eu venho. Os Smelek Makaia são condição sine qua non em grande parte dos concertos para que haja animação, quer no concerto, quer nas amenidades que às vezes há por fora. Enfim, é o que lemos. Lemos, sim, efetivamente, sobre os Smelek Makaia. Vocês gozam dessa prerrogativa, que são uma banda extremamente animada. Então, pegando aí nas minhas palavras, diga-me da sua justiça. Antes de mais, agradeço muito esta mais uma conversa. É um grande prazer estar a conversa com esta malta. E em relação a esse ambiente ao qual nós estamos conectados, um ambiente de animação e de festa e de alegria, isso, na verdade, pronto, é um objetivo que nós sempre tentámos alcançar nos nossos concertos, desde o concerto número 1. E agora, ao fim de 3 meses e tal concertos, continua a ser um dos nossos objetivos. Nem sempre conseguimos, evidentemente, mas esse é um dos objetivos. Quando as pessoas vão ver um concerto nosso, à partida, os que já nos conhecem sabem que os espera serão momentos de boa disposição e de alegria e de alguma festa. E boa música, esperamos nós também, que é isso que nós fazemos. E quem não nos conhece, realmente acaba o concerto com um sorriso, e isso é muito gratificante para nós. há pouco dia desde o primeiro concerto. A verdade é que esse primeiro concerto fez há pouco tempo, 10 anos, portanto vocês estão, enfim, já quase nos 11, não é? Mas estão a comemorar, de facto, uma década de existência. E a pergunta que se impõe é esta: quando se juntaram, enfim, de um modo imberbe para dar um primeiro concerto, julgavam que iam ter esta longevidade que está aí para dar e durar? Quando nós nos juntámos, honestamente, nós não pensávamos sequer nesses termos. Nós gostávamos muito da música que fazíamos juntos e as coisas foram-nos acontecendo umas após as outras e nós não pensávamos nesses termos. Na altura éramos jovens de 20 e poucos anos, solteiros, imberbes, e queríamos no fundo desfrutar da vida e dos concertos e essas coisas todas. E agora, ao fim de 10 anos, somos, pronto, 30 anos, com barba, com casados, com filhos, etc. E, portanto, uma década é muito tempo nesta vida e para mim foi um privilégio muito grande passá-la com o resto do Malek. E foi também uma viagem muito, uma aventura super interessante e muito divertida e muito gratificante. Se o ponto mas há 10 anos atrás, nós nunca pensaríamos que, olha, em 2017, vamos estar a lançar um quarto disco e depois de fazermos centenas de concertos por vários países, nos sentimos passou pela cabeça. Nós queríamos era tocar e fazer música. estava em falta. Sabe que já não falávamos desde maio de 2014. Portanto, exato, 3 anos. E tínhamos falado antes disso em março de 2013. Aí um hiato de um ano e pouco. E eu que julgo saber, e o que li também, este disco foi um disco criado em estúdio durante 9 meses. Claro, com intervalos. Não, enfim, não estariam de tempo em estúdio. Mas demorou algum tempo a sair. Essa cadência tem mais a ver com o vosso ritmo atual para conseguir construir um disco? Está relacionado com várias coisas. Sendo a primeira vez que falámos a propósito do disco da altura, que era o Que Embaixo Tu É Simples. Exatamente. Que saiu no fim de 2011. E foi uma altura de transformação para a banda, porque foi uma altura em que nós deixámos de trabalhar com uma agência e passámos a fazer tudo nós próprios. E apostámos muito nesse disco, apostámos na internacionalização. E apostámos muito na banda porque era... Pedimos música de que gostávamos muito e queríamos muito partilhar essa música com o maior número de pessoas possível. E 2012, 2013 foram anos espetaculares para os Melec. Nós trabalhámos durante esses 2 anos, fomos fazendo o Gente Estranha, o disco seguinte, praticamente sem parar a digressão. Quando o disco saiu em março de 2014, nós praticamente não parámos de dar concertos e continuámos a dar concertos. E 2014, 2015 foram anos também espetaculares para nós. Foram esses 4 anos que nos levaram a todo lado e onde trabalhámos muito, felizmente. E o ano passado nós começámos a sentir uma certa saturação por esse facto de fazermos tudo além da música. Começámos a sentir que deixámos de dedicar tanto tempo à música porque o tempo que tínhamos para trabalhar tinha de ser ocupado a fazer outras coisas, né, que estão à volta da música, a marcar concertos, tratar de coisas tão mundanas como alugar uma carrinha para fazer o concerto, tratar de bebidas, etc. E isso levou-nos a uma certa saturação. Nós, ano passado, abrandámos, tivemos menos concertos, porque queríamos parar um bocadinho e dedicar-nos a 100% à música, que era algo que nós não fazíamos há muitos anos. E então foi precisamente isso que aconteceu. Nós, desde essa altura, parámos simplesmente de dar concertos e nos preocuparmos com todo o lado extra-musical e enfiámos no estúdio, nos ensaios, a trabalhar as músicas e a dar largas à nossa criatividade. E as primeiras coisas que nos foram aparecendo até foram músicas que estavam a gostar um bocadinho a encaixar. E nós depois fizemos as pazes com isso, nós reorganizámos muito neste último ano e a partir do momento em que demos espaço às músicas e espaço a nós próprios para sermos criativos e para trabalharmos à vontade, a coisa correu muito, de maneira muito fluida e ao fim destes meses todos nós conseguimos fazer aquilo que queríamos, que era o nosso melhor disco de sempre, esse foi o objetivo que nós nos propusemos. E, de facto, veio com esse preço, né, que foi o facto de estarmos parados durante 9 meses, mas ficámos extremamente satisfeitos. Fica certo que agora as coisas voltaram, estamos na estrada, estamos com muitos concertos, estamos a mostrar este disco, mas foi necessário esse tempo de intervalo. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa idade ou com as nossas vidas pessoais. Com vivências, né, naturalmente. Mas tem tudo a ver com este desejo de prestar toda a nossa atenção incondicional à música, que é aquilo que nós fazemos melhor ao fim e ao cabo. E estamos muito contentes com o resultado no final. já li muito sobre este álbum. Está aí fresquinho, acabou de sair para venda, mas já o lemos muito, porque vocês começaram a apresentá-lo até antes de ele ter saído. E do que lemos, olha, lemos coisas como música klezmer para não judeus, o melhor disto da banda, a melhor sonoridade de Melek Mekaia. Tentando sintetizar aqui o que lemos, e aqui há palavras que não são minhas, porque enfim, eu não sou crítico, não tenho capacidade para isso, mas está descoberta cada vez mais a sonoridade de Melek Mekaia. Ou seja, quem ouve o disco, seja onde for, se conhecer Melek Mekaia, identifica logo que estes são os Melek Mekaia e não tanto aquela questão de que é uma música klezmer. Eu creio que sim, sem qualquer tipo de inveja, eu acho que os Melek, desde cedo, que deixaram de ser uma banda de música klezmer. Aliás, eu acho que nós nunca fomos uma banda típica de música klezmer. E nós começámos a reparar nisto, sobretudo quando começámos a participar em festivais de música klezmer fora do país, e começámos a conhecer bandas de música klezmer do mundo inteiro, e nós percebemos que, de facto, não somos iguais a eles. E acho que as pessoas vêm ver os nossos concertos e ouvem a nossa música, porque somos os Melek e não porque tocamos um determinado estilo de música. Eu acho que quem ouvir o Aurora, este novo disco, vai identificar-nos perfeitamente, mas vai verificar que a música deste disco é para ser usufruída de maneira diferente da música dos discos anteriores. Este é um disco que, a mim pessoalmente, para dar um exemplo, eu consigo ouvi-lo vezes e vezes sem conta. É uma coisa que não acontecia com os discos anteriores, de que gosto muito também e tenho um carinho muito grande por eles, mas creio que este disco foi feito com muita paciência, com muito carinho, com muito perfeccionismo. Nós regravámos várias músicas, muitas vezes até elas ficarem como nós queríamos, e é um disco que até agora não me cansa. Eu ouço quase todos os dias, é um bocadinho narcisista, mas ouço e desfruto muito deste disco. E nós, ao vivo, nos concertos que já demos a apresentar o Aurora, sentimos que as músicas novas chegam às pessoas de uma outra maneira, e eu acho que isso é muito interessante, porque a música não é, a música pode ser usufruída de diversas maneiras. Não, há música que é feita para ser dançada e para uma pessoa se mexer, há música que é feita para ser ouvida de maneira sossegada, e este disco explora muito mais caminhos e muito mais ambientes na nossa discografia. E, portanto, eu acho que as pessoas vão nos reconhecer, mas vão reconhecer que nós estamos, e aquilo que as pessoas nos têm dito, que a nossa música está um passo à frente daquilo que fizemos anteriormente, e ainda bem, porque é esse o objetivo. Ora, e a produção do disco, que dedo é que teve para, enfim, este novo Aurora? Pois, o disco foi produzido por nós próprios, foi gravado no nosso estúdio, onde é FM. Mas nós, com essas músicas, nós sabíamos que queríamos ter uma... Porque o disco é tão diferente, e a fase da vida de Melek em que nós estávamos era tão diferente, que nós queríamos alguém que viesse de fora, alguém que nos conhecesse pouco, e alguém que fizesse estas músicas soar exatamente como elas merecem soar. Então nós fizemos uma espécie de um casting. Nós convidámos vários técnicos de som, 5 ou 6 técnicos de som, para misturarem a mesma música e para nos fazerem a proposta deles. Porque um técnico de som, quer dizer, tem um papel fundamental, não é? Na questão do disco. E nós queríamos saber o que é que as pessoas que estão de fora, que estão fora das nossas cabeças, estão fora do nosso hábito, que proposta é que elas nos poderiam trazer. Então ouvimos várias propostas, espetaculares de sonoridade, mas aquela que nos chamou mais foi a do Tony Harris. É um técnico de som inglês, é um guru dos técnicos de som, trabalhou com bandas formidáveis, os Verve, os Echo and the Bunny Ranch, R.E.M., Sinead O'Connor, montes de gente. E ele acertou na música, naquilo que nós nem sabíamos que estávamos à procura daquilo que ele nos propôs, mas quando ele, de facto, enviou a mistura dele e aquilo que ele achava que fazia sentido, nós ao início até estranhámos, mas depois, quando aquilo entranhou, nós já não tivemos outra coisa. E houve músicas que, quando nos chegaram misturadas, nós ficámos maravilhados com o que ele fez. E para fechar, e para compor, e para tornar o som mais coerente do disco todo, a masterização foi feita pelo Dave Blackman, que é também um nome muito grande em Inglaterra. Ele já masterizou toda a gente, quer dizer, Coldplay, Tricky, assim, nomes que não têm nada a ver connosco. mas o disco soa muito bem por causa do trabalho dos dois, sobretudo por causa do trabalho do Tony Harris, e ficamos muito contentes com o trabalho deles. Thank you. satisfeitos estão naturalmente com a sonoridade, eu costumo guardar para o fim falar sobre o aspecto gráfico do disco, mas hoje até com receio que depois tínhamos de falar muito rápido como vamos fazer outras vezes, eu não queria deixar de enfatizar uma vez mais o excelente trabalho gráfico, não só do interior, não só da capa e do chamariz que ela tem, não só depois do livrinho que aqui o acompanha, e também muito bem é que vocês depois transportam isso para as redes sociais, e onde aparecem todas as notas, claro, e fazem de uma maneira que não quebra aquilo que vem sendo os outros álbuns, mas uma vez mais reinventam-no. Eu chego a pensar assim, como é que é possível o facto de alguém conseguir ter esta capacidade de se reinventar sem sair daquilo que é os moldes normais. Ora, e claro, temos que olhar isto num contexto em que entramos numa loja de discos, não é? Temos escaparates com os discos e o vosso não consegue passar despercebido. Ora, fale-me também desta componente gráfica e do interessantíssimo livrinho, que não é um livrinho, acaba por ser um póster depois, onde aparece este quinteto, está tão bem concebido. Nós, desde muito cedo na nossa carreira, que queremos muita atenção à componente gráfica, porque, quer dizer, o som é fundamental para a música, a imagem hoje em dia é também muito importante e é também uma forma de expressão, uma forma de transmitir quem nós somos e daí também a nossa música. E nós há muitos anos que trabalhamos com uma dupla formidável que é neste nível e que faz um trabalho de nível internacional, de qualidade internacional, que é o Rodrigo Lameiros, que é quem faz toda a concepção e faz toda a pós-produção, e o Ivo Cordeiro, que faz a fotografia. E o Rodrigo, quer dizer, ele ouve sempre as nossas sugestões, as nossas ideias, e ele depois leva-as sempre para um nível muito superior, e basicamente ele transcende sempre. Ele supera sempre as nossas expectativas. Não houve um único disco, não houve uma única fotografia que ele tivesse enviado e que nós tivéssemos pensado, está fixe, não está mal. Não, sempre que nos chega o trabalho dele, nós ficamos boquiabertos. E no caso concreto deste Aurora, ele cria uma coisa mais perspectiva, de facto, uma coisa literal na Aurora, daquele ambiente amarelo, todo encharcado de amarelo e pouco saturado. E depois ele exacerba sempre o nosso sentido de humor assim, meio surreal e meio absurdo. E já nos vemos estranho, esse surrealismo estava bastante patente. Uhum. E nesta Aurora existe, está mais se calhar contido, mas as imagens estão fenomenais. A imagem da pirâmide humana, nós tentámos alcançar o céu e as nuvens. É uma imagem fenomenal e nos cartazes, nas ruas, tem uma força inacreditável. E pronto, basicamente o mérito é todo destas duas pessoas que são hiper talentosas e muito criativas e tecnicamente excelentes e com pessoas que são espetaculares também. É um nonsense que podemos dizer que se foram buscar também técnicos ingleses, também foram buscar aqui, olha, se calhar os Monty Python. Enfim, é o que nos lembra este ambiente deste disco. Thank you. Estamos a falar com um quinto daquilo que são os Mareque Macaio, Miguel Veríssimo, sendo que os demais são André Santos, o Francisco Caiado, João da Graça e João Novaes. E surge a apresentação agora num contexto em que temos falado que vocês vêm aqui chamar amigos para o disco. Não só depois, até para terminar, que há aqui um coro com o Bruno Andrade, Cláudio Soares e Rui Andrade para o Cirros Nimbos, mas para temas que inclusive até também convidaram para escrever a letra. Um deles com o David Santos, Noiser, bem conhecido nosso aqui também na Boa Nova, e também uma voz espanhola, para além do piano do Felipe Melo. Fale-me aqui um pouco dessas colaborações e em que contexto é que surgiram. Bom, colaborar com músicos convidados é quase já uma tradição em Nelec. Não houve um único disco em que nós não tivéssemos músicos Solicitar. Convidados no mesmo. Nós achamos que enriquece sempre muito a nossa música. É, mais uma vez, muito interessante ter alguém que vem de fora e ver qual é a abordagem que a malta faz da nossa música. E depois são sempre experiências espetaculares a nível musical, a nível pessoal. E são sempre pessoas, temos tido a sorte de ter sido pessoas que ficaram nossas amigas, com quem nós falamos regularmente, e algumas delas até trabalhamos ainda de vez em quando, é o caso da Miri, por exemplo. E neste disco nós sabíamos que, no caso da Puente, é que nós sabíamos que queríamos ter uma cantora espanhola, queríamos ter uma voz espanhola, aquela música muito ibérica, misturasse os universos do flamenco, das percussões tradicionais portuguesas. E nós queríamos alguém que cantasse em espanhol. E a Mari é uma pessoa que nós admiramos muito, é vocalista dos Chambala, um grupo enorme em Espanha. E eu creio até que eles têm uma nomeação para um Grammy, já que há um ano. Sim, em 2012. E nós enviámos-lhe um e-mail a dizer: Olá Mari, nós estamos na Macaia, temos aqui uma música que ficava espetacular se tu a cantasse e gostavas muito de convidar. E ela respondeu dizer que já nos conhecia, que o outro mais tradicional assim, disse que ela gostava muito e que ela teria muito gosto. E foi uma surpresa enorme para nós. E nós trouxemos-la a Lisboa, ela veio cá, gravou a música, gravou o teledisco, e ela é uma pessoa espetacular. Uma espanhola, ela é da Luz, portanto é mesmo aquelas espanholas com um salero especial que nós tanto gostamos. E certeza que no futuro vamos fazer coisas com ela. E a música ficou. A vida ficou exatamente aquilo que nós queríamos, ficámos muito contentes com o que ela fez. Persona deambulando, viviendo en soledad, sintiendo no extraño, buscando a quien amar. Liviano, tan liviano, este canto en mi boca, cercano, tan cercano, como el sonido del mar. Con amor dibujaré un puente para ir a verte, una nueva No caso do David, do Noiser, aquela música foi das últimas músicas que nós fizemos e nós estávamos até um bocadinho reticentes em relação à música, porque ela tem um universo um bocadinho já distante quase do nosso. É uma música com uma sonoridade um pouco diferente, uma música passa da concertina, é uma música muito delicada, muito frágil quase dentro daquela sonoridade muscular que nós costumamos ter. E nós pensávamos, isto tem que ter uma voz grave, quente, para aquilo. Mas acho que foi sempre foi sempre a primeira ideia, foi sempre um nome que à medida que nós íamos fazendo a música, que foi surgindo, até que finalmente o convidámos. E ele basicamente surpreendeu-nos completamente, porque ele referiu a música, ouviu a nossa sugestão melódica para a voz, e ele disse, olha, vou fazer uma coisa diferente. E nós dissemos, tira-te isso. E ele basicamente apropriou-se da música, refez a melodia completamente, inclusivamente alterámos a estrutura da música. E ficou uma música, quer dizer, que nós não esperávamos, mas que é uma música muito especial. E da maneira como ela tem sido recebida tem sido excelente. Há de ser, posso avançar aqui em primeira mão para a Rádio Boa Nova, já que é uma Boa Nova. Muito bem. Que há de ser o próximo single do Aurora, há de ser a Boom com nós. Uhum. E é de facto um tema que é muito especial e nós temos um feeling para este tema. É a primeira vez que vemos um tema com o Noiser que não tem um título imenso. Já uma vez comentei aqui com o David Santos que é muito complicado colocar temas deles no nosso sistema informático, porque não há espaço para colocar todo o nome. Portanto, todas elas estão abreviadas. Este primeiro, boom, já assim não acontece. Pronto, 4 letras e está feito. Exatamente. Where they give and go, it's where they buy our eyes, it's when they guide me wrong. I go back and take a wrong role in life. I thought you just said maybe there's something right. Besides, we all know we are wrong, and take one of that, beat one of those, putting on the right side of that road, and they go and they put them down on the Bible we all step down. Many days and those and nights on the wrong side to fight. You'll scream like a dog wolf when you find that you're not right. Bible we all o Filipe, o processo foi muito engraçado, porque nós convidámo-lo bastante cedo, no início quase do processo de pré-produção do disco, e ele, nós tínhamos a música estava praticamente fechada, e nós achávamos que um piano lhe daria ali uma certa graça. E nós ligámos-lhe, já o conhecíamos, ele veio até ao estúdio, venceu connosco várias vezes, trabalhou música connosco, isso foi super interessante. E depois ainda propôs fazer-se uma introdução, que nós gostávamos muito da introdução, que acabámos por transformá-la numa faixa à parte, a Aurora Surpresa, que inicialmente até pensámos que podia fechar o disco, e assim o disco é quase como um ciclo que continua, né, que acabava e que terminava com a introdução da primeira música e nunca mais parava. E gravámos, o Filipe foi gravar o piano a um estúdio, ao estúdio Timbuktu, que é um piano muito especial, onde gravou o Bernardo Sassetti e uma série de outros pianistas incríveis, tal como o Filipe, que é um pianista incrível. E a Aurora passou para o nível estratosférico, aquilo que ele fez ali, quando nós vimos, nós fomos transportados para um outro ambiente, e isso é super interessante. E o Filipe fez um trabalho fenomenal, e é um assunto que nós gostamos muito. E tanto eu como o David, como a mãe, como suas, com quem nós temos a certeza que nos iremos cruzar no futuro. Pois bem, há pouco aludi, e até para terminar a conversa, porque uma vez mais, sabe, com as cerejas, e tudo passa muito rápido, mas há pouco aludi, não só ao disco, mas também depois às redes sociais. E, claro, tenho que falar aqui também do teledisco, que já falou. Uma vez mais, um excelente trabalho. Cada vez mais, e tendo em conta que a vossa carreira passa muito por lá por fora, portanto, cada vez são mais reconhecidos, e também que assim é, portanto, cada vez mais a necessidade de serem globais, de estarem nestas plataformas e aproveitar todas as maneiras de transmitir, via de imagem, e não só pelo som, para chegar às pessoas. Sim, nós quando aparecemos, né, quando ela que apareceu, a primeira coisa que fizemos foi criar uma conta no MySpace, portanto. E o MySpace era uma plataforma... Era o que era, não é? Exatamente. E de repente tornou-se completamente... Quer dizer... Tornou-se uma plataforma... E era uma plataforma com muitas vantagens. Desde logo o Trump, que eu saiba, nunca lá escreveu. Portanto... Exatamente. Mas nós quando começámos logo assim com o MySpace, abrimos uma conta no YouTube, abrimos uma conta no MySpace. E, portanto, nós nascemos já nesta era em que as redes sociais são uma realidade e são uma presença incontornável e para nós, quer dizer, nós quando queremos comunicar uma novidade junto às pessoas que nos seguem, utilizamos, evidentemente, a nossa página oficial, mas utilizamos o Facebook, quer dizer, esse é o meio privilegiado de contacto com quem nos segue e com quem gosta de nós. E nós sempre tentámos trabalhar isso da melhor maneira possível, mas sempre nos foi muito natural, porque, pronto, ainda somos jovens, ainda a internet é uma realidade já absolutamente banal para nós desde há muitos anos, e sempre ganhamos importância a isso, ter bons vídeos, termos boas fotografias e falar com a malta junto falar com a malta nestas plataformas. E agora, com a Aurora, há pessoas que nos compram o disco através do Facebook e através do site. E hoje em dia faz parte da coisa. Os meios tradicionais sempre foram restritos a grande parte dos artistas. Nós, felizmente, não temos esse azar, mas portanto, as pessoas usam estas novas plataformas para chegar ao público, e são plataformas que, nesse aspecto, são recentes. Aliás, hoje são incontornáveis, não é? Portanto, aliás, há pouco disse que já nascemos nelas e agora já não podemos é prescindir delas. Exatamente. Para terminar, portanto, vocês vão estar em breve, bem, eu ia dizer vão estar, mas temos de ter em conta que o nosso programa irá para o ar no início de julho, portanto, há aqui datas que, enfim, eu ia dizer que vão estar, mas já estiveram, digamos assim, mas vão estar aí sim em Espanha, na cidade de Rodrigo, portanto, não muito longe daqui, nas festas de verão daquela localidade, e depois de algum modo vão andar um pouco por toda a Europa para regressar também aqui a Portugal. Sempre que você tem a noção que sempre que sai um disco novo vosso estão a potenciar o número de concertos? Sim, hoje em dia o mercado funciona um bocadinho ao contrário, não é? Antigamente marcavam-se concertos para promover um disco e para potenciar as vendas desse disco. Hoje em dia, a coisa inverteu-se. Hoje em dia, o disco, do ponto de vista puramente mercantil, serve para justificar a existência de concertos. Claro que um disco, primeiramente para nós, é um objeto artístico, é uma forma de expressão, uma forma de cristalizar este momento no tempo em que estamos, uma forma de registar aquilo que na Lei Canacaia é em 2017, é uma forma de trabalharmos e de registarmos a nossa criatividade. Portanto, um disco, em primeiro lugar, para nós, é um objeto artístico, é um álbum, é a nossa música. Mas claro, evidentemente, quando um disco sai, os programadores têm outro interesse, têm um novo trabalho, uma nova música que querem contratar ou não. E nós, da nossa parte, também é um novo disco, e são músicas que nós queremos mostrar e que queremos partilhar. Então, nós, estes concertos estão... Quer dizer, nós chegamos aos concertos com muitas ganas, como dizem os espanhóis, de tocar, e estas datas todas que estão a aparecer, e se isto vai para o início de julho, posso dizer que vamos a Faro, agora dia 7, que é um Seattle, nunca fomos, por exemplo, e nós estamos cheios de vontade de mostrar estas novas músicas, porque têm sido muito bem recebidas, e queremos ver o que é que a malta acha delas. Miguel, uma vez mais, agradecer-te de verdade aqui para a Boa Nova e como habitualmente despedimos a dizer que até um dia destes, não é? Vamos estar atentos. Sim, sim. E, até uma próxima. Estamos sempre com o canal aberto para o chatear de vez em quando. Miguel, um abraço. Obrigado por tudo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.